levar a vida sem você. Tentei fingir que eu tava feliz, não deu. Não deu, não deu. É, Arnaldo, não dá mesmo. Perdi o seu caminho de distração. Fiz coisas das quais me arrependi. Tu bem, eu me faz sentir como a primeira vez. Eu sinto tanto frio sem o seu amor. Eu quero sua vida em mim. Tentei levar a vida sem você. Tentei fingir que eu tava feliz, não deu. É, Tati, não dá mesmo, eu sei. Perdi o seu caminho de estação. Fiz coisas das quais eu me arrependi. Doeu. Me faz sentir como a primeira vez. Eu sinto tanto frio sem o seu amor. Eu quero a sua vida em mim. Vou dar o que já não dá mais. Sem você, tentei fingir que eu tava feliz. Não deu. Perdi o seu caminho de distração. Fiz coisas das quais me arrependi. Doei eu. Me faz sentir como a primeira vez. Me sinto tanto frio sem seu amor. Quero, eu também quero.